como a alma vai de um corpo a outro. Você sabe? Você já parou para pensar nisso? Como é que nós, almas eternas, somos carregadas para outro corpo? As pessoas falam isso, né? Do mundo nada se leva. Mas a coisa não é bem assim, não. A gente leva sim, a gente leva muitas coisas. E é o que nós vamos ver, né? Nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 8. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Não é isso, Bimala? Na quarta linha, tá vendo? Nós vamos ler também o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, e vamos ler também a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. É, se eu não falar demais. Tá bom, Bimala, você tem que lembrar todo dia. Então vamos ver como a alma vai de um corpo a outro, com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso, o verso 8 do capítulo 15. Não é isso, Bimala? Não, eu não lembro não, Bimala. Minha cabecinha é de pano. É, 15, 8, capítulo 15, verso 8. Então vamos lá, vamos tentar cantar esse verso. Shariram jamavapnoti jachapi utkramati shvara grihitvaitani samyati vayurgandam nivashayat. Tradução, palavra por palavra. Shariram, corpo. Essa palavra me lembra aquela música que os devotos cantam antes de comer, irmão. Shariravi jajau, yodendriya tarrika. Não é para cantar, tá? Não, só lembrei, só tá lembrando. Que saudades de Jagannatha, a lanchonete lá de Nova Gokula. Shariram, corpo. Jat, tanto quanto. Avapnoti, obtém. Não, eu desejo os alimentos que já foram oferecidos no altar, Bimala, não quando está indo. Eu desejo aquele que está voltando. Avapnoti, obtém. Jat, aquilo que. Cha, também. Api, virtualmente. Utkramati, renúncia. Ishvara, do Senhor do corpo. Grihitva, tomando. Etani, todos estes. Samyati, se vai. Vayu, ar. Gandam, aroma. Iva, como. Achayat, da flor. Tradução completa. A entidade viva no mundo material leva suas diferentes concepções de vida de um corpo para outro, assim como o ar transporta os aromas, tá vendo? É, desse mundo nada se leva, é só os pecados, só as coisas boas e as coisas ruins que nós fizemos, né? Os karmas bons e os karmas ruins. É. Aqui se descreve a entidade viva como Ishvara, o controlador de seu próprio corpo. Se ela quer, pode mudar o seu corpo para um grau mais elevado. Está vendo? Nós podemos escolher um corpo superior ou um corpo inferior na próxima vida. Muita gente não sabe disso, né? Então, a gente pode mudar para um corpo mais elevado ou para um corpo inferior. Aí muita gente se perde aí, né? A alma nunca evolui, a alma não tem nada a ver com o corpo. Nós não temos nada a ver com o corpo material. Então não existe essa coisa de alma evolui, alma involui. Nós, almas eternas, estamos fora disso. É só a ilusão que faz a gente pensar que evolui ou que involui. Nós somos transcendentais à matéria morta. Tudo bem que a gente pode pegar um corpo superior ou um corpo inferior, mas nós continuamos as mesmas pessoas, porque nós somos almas. Assim como um motorista que troca de carro não muda nada, muda só o carro. Então, sabe, eu não vou falar veículo carnal. Então nós, nesse corpo que estamos usando, é como um carro, como um veículo. Então a gente pode pegar um veículo melhor ou um veículo pior. Depende o que a gente apronta na vida, né? Então existe independência diminuta. A mudança a que o corpo se submete depende da entidade viva. No momento da morte, a consciência que ela criou vai transportá-la para o próximo tipo de corpo. Tá vendo? E é o ponto do tema de hoje, né? Como a alma, ou como nós, almas eternas, somos carregados de um corpo a outro pelo corpo material sutil. O corpo material sutil é que nos carrega de um corpo a outro. É um transporte, né, Bimala? É o corpo material sutil formado de mente, inteligência e falso ego. Se ela fez sua consciência como a de um gato ou de um cão, é seguro que mudará para um corpo de gato ou cachorro. É, a maioria das pessoas vão nascer em corpos de cães e gatos na próxima vida, vão pegar corpos inferiores. Por quê? Porque agiu como um cão e um gato. Então nós agora, nesse exato momento, estamos já moldando e escolhendo o nosso próximo corpo, através de nossas ações. Então, se a gente vive como um cão, né, correndo atrás das cachorras, vive agindo igual um cachorro, isso é meu, au, au, au, não passa na minha calçada, au, au, au, essa sombra é minha, au, au, au, essa música é minha, au, au, au, essa imagem é minha, au, au, au. É, o cachorro acha que a rua é dele. Não, primeiro, a mentalidade do cachorro começa assim, ele acha que tudo é dele, né? Tudo, dentro de casa tudo é dele. Aí ele começa a andar, igual criança, né? Igual criança. Começa já a andar na casa inteira, aí vê que tem mais coisas, aí fala, essa calçada é minha, depois essa rua é minha, essa cidade é minha. É que é seu cara, né? Esse estado é meu, aí quer ser governador, e por aí vai, né? Mentalidade de cão, né? Eu sou o dono de tudo que eu observo, de tudo que eu possuo, de tudo que eu tomo conta e por aí vai. É, Prabhupada fala numa palestra, né? Quem mandou o cachorro tomar conta da rua, né? Mas o cachorro quer tomar conta de tudo. Só as cachorras, ele quer correr atrás das cachorras, e as cachorras correr atrás dos cachorros. Na próxima vida, eles nascem cães e gatos, gatinha, gatinho, o gatinho vai correr atrás da gatinha, a gatinha atrás do gatinho, né? Então, a civilização, essa civilização que a gente está vivendo, uma civilização de cães e gatos. Então você vê, o jovem, no Bhagavatam fala, né, que as pessoas vão se tornar, vão se degradar tanto que vão se tornar completos animais. E já está acontecendo, né? O cão e o gato vivem vagando a noite inteira e dormem o dia inteiro. Que coincidência, né? Os jovens de hoje em dia também, né? Eles dormem o dia inteiro e vagam a noite inteira, né? 10, 11 horas é quando vai sair para a rua, atrás das cachorras, atrás das gatinhas, e as gatinhas atrás dos gatinhos, e as cachorras atrás dos cachorrões. Então é seguro, se a pessoa age assim como cão, como gato, ou se serve o cão e serve o gato, na próxima vida vai inverter. A pessoa vai nascer cachorro e o cachorro vai nascer pessoa para um cuidar do outro como fizeram a vida inteira. Então cultiva essa consciência, essa mentalidade, essa vida de cão e gato, é seguro que mudará para um corpo de cão e gato. Ah, deu para entender. Tá bom, vou parar já. E se fixou a sua consciência em qualidades divinas, mudará para a forma de um semideus, um corpo superior. E se estiver em consciência de Krishna, será transferido para a morada eterna de Deus, o mundo transcendental, e vai adquirir ou readquirir, né, o seu corpo transcendental, que é eterno. Afirmar que depois da aniquilação deste corpo tudo está terminado é uma afirmação falsa. A alma individual transmigra de um corpo para outro, e seu presente corpo e presentes atividades são o fundamento de seu próximo corpo. A pessoa obtém um corpo diferente de acordo com o karma, quer dizer, o trabalho que ela faz. Karma em português é trabalho. Trabalho bom, trabalho ruim. Trabalho bom, corpo superior. Trabalho ruim, corpo inferior. E ela tem que abandonar este corpo que está usando no devido curso do tempo. Todo mundo tem que morrer, vai ter que trocar de corpo. Não tem jeito. O ponto é qual corpo que nós vamos conseguir na próxima vida. Aqui se afirma que o corpo sutil, o qual, que muita gente confunde com o corpo espiritual, né? O corpo material sutil, o qual carrega a concepção do próximo corpo, desenvolve um outro corpo na próxima vida. Este processo de transmigrar de um corpo para outro e lutar enquanto se está no corpo chama-se kashati, ou luta pela existência. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Já apareceu a coleção... Vai descendo. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam Purana Imaculado, canto 4, capítulo 29, capítulo Conversas entre Narada e o Rei Pratinabarri. Paramos aqui, né? Onde Prabhupada explica que é muito fácil cultivar a consciência de Krishna se alguém tem a oportunidade de ouvir devotos puros num lugar adequado, num templo, né? Num templo que é tudo favorável, tudo favorável, tudo é favorável, tudo é feito para facilitar, né, a consciência de Krishna, permitindo que o fluxo constante do rio de néctar emane das bocas dos devotos puros. Então, o cultivo da consciência de Krishna torna-se muito fácil, muito agradável, muito prazeroso, é só alegria, né? Como todo mundo pode experimentar no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Alguns lugares estão abertos ao público, alguns lugares não estão abertos ao público. É a história do abre e fecha. Aquele que se ocupa em ouvir constantemente as glórias do Senhor Krishna, aqui na rádio está sempre aberto, por enquanto, né? Enquanto Krishna deixar, você pode ouvir o devoto puro falando, né? Que é o caso aqui de Prabhupada. Prabhupada está falando, eu estou lendo, então eu e você estamos ouvindo o que Prabhupada, o devoto puro de Deus, está falando. Então, se a gente ouve todos os dias, a gente se associa com Prabhupada todos os dias, como nós estamos fazendo aqui. Se a gente obedece, a gente segue Prabhupada, a gente serve Prabhupada pessoalmente. Imagine, né? Em qualquer lugar do mundo, você que está ouvindo a rádio está se associando com o devoto puro de Deus. E se você faz o que ele fala, você está servindo pessoalmente e diretamente o devoto puro de Deus, Srila Prabhupada. Aquele que se ocupa em ouvir constantemente as glórias do Senhor Krishna certamente se eleva ao conceito, se eleva acima do conceito corpóreo. Quando alguém... deixa eu aumentar o brilho aqui, Bimala. Quando alguém está no conceito corpóreo, ele sente as dores da fome e da sede, do medo, da lamentação e da ilusão. Mas, quando alguém se ocupa em ouvir e cantar as glórias do Senhor Krishna, ele transcende o conceito corpóreo. A expressão Bhagavad Guna Katana Shravana Viagra Chetasa, em português, significando sempre ansiosos por encontrar o lugar onde ouvem e cantam as glórias do Senhor Krishna, é significativa neste verso. Um homem de negócios está sempre muito ansioso por ir a um lugar onde se façam negócios. Do mesmo modo, um devoto está muito ansioso por ouvir dos lábios de devotos liberados. Logo que alguém ouve as glórias do Senhor Krishna da parte de devotos liberados, ele imediatamente fica impregnado com a consciência de Krishna. Confirma-se isto também em outro verso. Prabhupada cita o verso e explica que na companhia de devotos puros, a discussão dos passatempos e atividades da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é muito agradável e satisfatória ao ouvido e ao coração. Quem cultiva tal conhecimento gradualmente avança no caminho da liberação e em seguida liberta-se fixando a sua atração. É então que começam a devoção e o serviço prático e amoroso a Deus verdadeiros. Bhagavatam 3:25-25. Na companhia de devotos puros, nos apegamos a ouvir e cantar as glórias do Senhor Krishna. Dessa maneira, podemos cultivar a consciência de Krishna. Então, logo este cultivo avance, nos tornamos fiéis ao Senhor Krishna, devotados ao Senhor e apegados ao Senhor Krishna. E assim podemos, muito rapidamente, alcançar plena consciência de Deus, Krishna. O segredo do sucesso no cultivo de consciência de Krishna é ouvir a pessoa certa. Está vendo? A gente sempre repete isso aqui, né? Ouvir fontes autorizadas, a pessoa certa. Porque senão, meu amigo, você vai se contaminar, ao invés de limpar a mente e o coração, vai sujar mais. Vai se afastar de Deus. Por quê? A pessoa errada, ela está iludida, confundida. E o que ela pode dar para as pessoas? Ilusão e confusão. Uma pessoa desviada desvia outras. E assim vai. Uma laranja podre apodrece a caixa inteira. É assim. Então, o segredo do sucesso no cultivo da consciência de Krishna é ouvir a pessoa certa. Uma pessoa consciente de Krishna nunca se deixa perturbar pelas necessidades corpóreas, a saber, comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Olha o sintoma aí de uma pessoa consciente de Krishna. Ela nunca, olha o detalhe, ela nunca se deixa perturbar pelas necessidades corpóreas, a saber, comer, dormir, acasalar-se e defender-se. As quatro atividades dos animais. Todo animal está fazendo isso, né? O animal de duas patas com muita tecnologia e muita complicação. Os outros animais faz sem problema nenhum, né? Sem sacrifício, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada. Sem complicação. Como a alma condicionada vive sendo perturbada pelas necessidades corpóreas, tais como fome e sede, ela tem pouquíssimo tempo para cultivar apego à audição das palavras nectárias da Suprema Personalidade de Deus. A menos que alguém esteja associado a devotos, ele não pode cultivar a consciência de Krishna. Nirjana Bhajana. Em português, o cultivo de consciência de Krishna num lugar solitário não é possível para o neófito, pois ele será perturbado pelas necessidades corpóreas, comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Estando assim perturbado, ninguém pode cultivar a consciência de Krishna. Portanto, vemos que os devotos conhecidos como devotos fingidos, aqui no Brasil, felizmente, não são conhecidos, né? Que tornam tudo muito fácil, não se associam com devotos avançados, tá vendo? Os devotos fingidos não gostam dos devotos de verdade, por quê? Porque vai expor a farsa deles. Semelhantes pessoas, em nome de atividades devocionais, viciam-se em toda espécie de atos pecaminosos: sexo ilícito, intoxicação, jogos de azar e consumo de carne. Faz o que toda pessoa comum faz. Há muitos falsos devotos que se fazem passar por devotos enquanto se ocupam nessas atividades pecaminosas. Em outras palavras, e aqui a gente não quer enganar ninguém, né? Tanto é que nosso perfil, e quem viu o nosso perfil já viu, quem não viu pode ver. Nós somos, eu e a Bimala, somos pessoas comuns que ajudamos os devotos a espalhar esse conhecimento. Não sou devoto, não sou mestre, não sou pregador, né? Tá bem claro aí, ninguém se engane com a gente, né, Bimala? Então ninguém se engane, nem comigo, nem com a Bimala. Somos pessoas comuns, né, que ajudam, voluntariamente nós ajudamos a espalhar esse conhecimento. Felizmente nós somos amigos dos devotos e felizmente estamos em contato com a consciência de Krishna. Então cuidado, porque há muitos falsos devotos que se fazem passar por devotos enquanto se ocupam nessas atividades pecaminosas. Como o mestre de Prabhupada falou, é melhor ser um varredor de rua sincero que um espiritualista farsante. Em outras palavras, alguém influenciado por atividades pecaminosas não pode ser aceito como uma pessoa consciente de Krishna. Como se indica neste verso, uma pessoa viciada em vida pecaminosa não pode desenvolver a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Se ele não é consciente de Deus, como ele vai dar a consciência de Deus para outras pessoas? Só se ele fizer igual a gente, né, Bima? Ler os livros de Prabhupada. Porque aí, meu amigo, a potência de Prabhupada, ela flui através de qualquer um, desde que essa pessoa não mude o que Prabhupada falou, o que Prabhupada explicou. E Prabhupada deu uma ordem a todos no universo, né? Que leiam seus livros e espalhem os seus livros. Está lá no nosso perfil. Não está no nosso perfil, Bima? Tá. Vou lá olhar. Tá. É rapidinho. Onde está o nosso perfil? Ah, está aqui na primeira linha. Ai, ai, ai. Isso não é fácil não, viu, Bimala? Socorro, como diz o meu amigo Krishna Dama, socorro Krishna, socorro. Ah, quer ver aqui, ó? Não, rapidinho, Bimala. Eu achei agora, hein, para me achar, só porque você está me apressando aí, eu não vou achar, hein. Ai, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Para de me apressar, Bima. Aqui, ó. Pô, tá tão... Deixa eu olhar aqui. Nossa, vou perder de novo. 3, 4, 5, 5 versos, ó. Aqui, ó. No outro livro de Srila Prabhupada tem uma ordem direta. Portanto, ordeno a todo homem dentro deste universo e não deste planeta. Olha só, hein? A ordem de Prabhupada. Portanto, ordeno a todo homem dentro deste universo que aceite este movimento para a consciência de Krishna e o difunda em toda parte. Shri Chaitanya Charitamrita Adilila, vai pesquisar. Vai pesquisar, vai ler os livros de Prabhupada. É, vai ler os livros de Prabhupada. Eu falei Adilila, tá no Adilila, deu uma chance aí, tá vendo? Adilila. Adilila, podia ser o Madhyalila e Antialila, né? Tá, já deu uma chance aí, tá. Aqui a gente... Quer mata o pau e mostra a cobra? Não, mostra, mata a cobra e mostra o pau. É, cobra venenosa, né? Cobra venenosa, tudo bem, né? Ela pode ser morta. Ah, onde eu estava aqui? Aqui, ó, eu ia começar a ler esse verso. O poderosíssimo Senhor Brahma, o pai de todos os progenitores, o Senhor Shiva, Manu, Daksha e outros governantes da humanidade, os quatro santos celibatários de primeira classe, liderados por Sanaka Sanatana, os grandes sábios Mariti, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Krato, Brigo e Vashista, e minha humilde pessoa, Narada falando, né? Somos todos sacerdotes brâmanas resolutos, capazes de falar com autoridade sobre a literatura védica. Nós somos muito poderosos devido às austeridades, meditação e educação. Entretanto, mesmo após indagar acerca da suprema personalidade de Deus, Krishna, a qual sempre vemos, não chegamos a conhecê-lo perfeitamente. Ah, para aqui, né? Vai vir a explicação, não vai dar tempo, vai cortar no meio. Tá bom, vamos parar aqui, que aí eu aproveito e canto mais uma vez o mantra de Prabhupada. Vai dar tempo, tá um pouquinho adiantado. Tá, rapidinho. Bom, gente boa, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos, já aparece a coleção Shrimad Bhagavatam. Se não achar o link, fala com a gente, tá? Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado. Você clica aí na foto, já aparecem os livros disponíveis. Olha os Kumaras, é os quatro Kumaras. Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda todos eles ou alguns deles. Essa coleção tem essa opção, né, de você comprar tudo junto ou separado. E aí chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar o mantra de Prabhupada. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma. Onde nós paramos, hein? Desculpa, hein? Aqui, ó. Aonde sei lá quem tinha mandado um livro para Prabhupada ler e falar sobre ele, né? Abai recebeu o livro e o leu. E em julho de 1947, enquanto estava de visita a Kanpur, escreveu uma resposta. Ele tinha viajado a Kanpur não como professor espiritual, mas como vendedor farmacêutico. Porém, como havia uma máquina de escrever à sua disposição, sua pregação surgiu. Em continuação a meu último cartão postal, tomo a liberdade de informá-lo que acabei de ler o seu livro Religião do Amor. Em minha opinião, toda a tese baseia-se na filosofia do panteísmo e a abordagem é feita por intermédio de serviços à humanidade. Religião do amor é ideia religiosa verdadeira, mas se a abordagem é unicamente através do serviço à humanidade, então o processo torna-se imperfeito, parcial e acientífico. Acabou com a ilusão do idealizador da religião do amor, né, Bima? Essas religiões furadas e inventadas por pessoas iludidas só levam as pessoas a mais ilusões. A verdadeira religião do amor é perfeitamente inculcada no Bhagavad Gita, três pontinhos. Além disso, o Senhor não cita nenhuma autoridade para fundamentar as suas declarações, de modo que fica sendo algo mais ou menos dogmático. Se homens diferentes apresentarem diferentes pontos de vista dogmáticos sobre a religião e seus aspectos essenciais, quem deverá ser aceito e quem não deverá ser? Portanto, a abordagem deverá e terá que ser autorizada, científica e universal. Abai, então, deu um resumo do Bhagavad Gita em 10 itens, concluindo que o serviço mais elevado que se pode prestar à humanidade é, portanto, pregar a filosofia e religião do Bhagavad Gita para todas as épocas, todos os lugares e todos os povos. Ah, isso aqui é o máximo, Bíblia. Será que já não tem? Não, eu já não peguei isso aqui. Bom, vamos pegar de novo. Aqui, ó. Isso aqui é uma máxima, Bímola. E tá atrapalhando aqui o negócio, hein? O serviço mais elevado que se pode prestar à humanidade é, portanto, pregar a filosofia e religião do Bhagavad Gita para todas as épocas, todos os lugares e todos os povos. E ponto final, né? E fecha aspas. Aí eu não abri aspas. Então, mas tem a... Prabhupada abriu as aspas aqui e falou isso e depois ponto final e fecha aspas. Mas, normalmente, o resultado de suas cartas não era um diálogo filosófico extenso. Em 1947, quando Abai escreveu a altos funcionários do governo recém-formado da Índia, sugerindo um remédio para os motins, eles simplesmente o ignoraram. Quando ele pediu para conversar com o governador da Bengala Ocidental, o secretário do governador replicou: Sua Excelência sente muito não poder conceder-lhe uma entrevista no momento devido à pesada carga de trabalho. Quando escreveu ao secretário assistente do ministro da Educação, um assistente do secretário assistente respondeu: O governo da Índia sente muito não poder aceder a seu pedido. Às vezes, o interesse oficial tomava a forma de uma palmada habitual nas costas. Ah, estou certo de que seu esquema para estabelecer a paz contará com o apoio de nosso primeiro-ministro. E outro dizia, né? Ele, o ministro da Educação, está satisfeito de ver que o senhor está trilhando o caminho comunitarista. Ele sugere que o senhor entre em contato com... Três pontinhos. E aí vai empurrando com a barriga e passando a bola para outro, né? Um funcionário local pedia para não ser visitado. Agradeço-lhe por tudo o que escreveu e pelos sentimentos nobres que expressou. Já que eu não creio que possa servir a algum fim útil, não adianta nada discutir o assunto, nem juntar-me à organização que o senhor deseja fundar. E, por isso, o senhor não precisa dar-se ao incômodo de vir me visitar. Contudo, desejo-lhe todo o sucesso. Muito incrível, né? Prabhupada lutou muito, né? Imagina se Prabhupada tivesse desistido, né, Bhima? Em outubro, após os motins de 1947 em Calcutá, Abai escreveu ao presidente do Comitê de Reabilitação que respondeu: Quanto a cantar os santos nomes de Deus, Hari, Krishna e Rama, e a distribuição de alimentos oferecidos a Deus, o senhor pode fazer qualquer programa que escolher, mas sinto muito dizer-lhe que não estou interessado no mesmo. Quem que é o presidente do Comitê de Reabilitação? Nem meu comitê, e por isso não há necessidade de o senhor encontrar-se comigo. Abai estava desempenhando o seu papel como pregador, como um devoto de Deus pregador, e os secretários de vários gabinetes do governo o estavam reconhecendo e dirigindo-se a ele como tal. Mas eles não podiam valorizar as suas aplicações na filosofia do Bhagavad Gita e suas sugestões para o canto e dança público de Hare Krishna. É, mas se você chegasse lá e falasse assim: ó, vamos fazer uma ONG aqui, você vai me dar tanto dinheiro, eu te dou tanto, e aí, vamos fazer, demorou, né? Qualquer parte, qualquer governo do mundo, se fizer isso, forma uma ONG, agora é ONG, né? Uma ORG, sei lá, o que tiver na moda aí, né? Porque de repente vão vir, se não deletarem esses vídeos, esses áudios, esses podcasts, alguém vai ouvir no futuro, né? Então, no futuro, né? Você inventa um nome qualquer e toma dinheiro do governo e dá comissão para o governante, beleza. aí a coisa acontece. Mas se você quer fazer algo sério, de verdade, Mas eles não podiam valorizar as suas aplicações da filosofia do Bhagavad Gita e suas sugestões para o canto e dança público de Hare Krishna. Ocasionalmente, contudo, alguém parecia interessado. O senhor N.P. Astaha, advogado da Corte Suprema, respondeu: fico-lhe muito agradecido por sua carta relacionada a seu amplo esquema sobre aprimoramento transcendental. Aprecio inteiramente os sentimentos nobres que o levaram a escrever esta carta e a bondade com a qual o senhor considerou a minha dúvida. Tenho sido um estudante do Bhagavad Gita e também tenho me abeberado de alguns de seus ensinamentos, mas ainda assim careço de muita compreensão e ficarei contente de ser guiado por uma pessoa de seu gabarito. Portanto, por favor, envie-me seu esquema, após o que poderei expressar os meus pontos de vista. Era inevitável que Abai pensasse em ocupar Mahatma Gandhi no serviço prático e amoroso a Deus. Por causa de toda a sua vida de corajosas e ascéticas atividades morais, pela causa de seus compatriotas, Mahatma Gandhi tinha grande poder para influenciar as massas indianas. Da mesma forma que com Mahendra Pratap da Federação Mundial, a ideia de Mahatma Gandhi de servir a Deus era de tentar promover a felicidade ao homem através da política e através de forjar os seus próprios métodos. Aí não tem como funcionar, né? Um cavaleiro inglês dissera a respeito de Mahatma Gandhi: ele ou é um santo entre os políticos ou um político entre os santos. Mas fosse como fosse, até então, ele não estava inteiramente ocupado em serviço prático puro e amoroso a Deus, e suas atividades não eram de uma grande alma, um Mahatma de verdade, segundo a descrição do Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi era um Mahatma de apelido, né? Tinha apelido de Mahatma, mas não era Mahatma. É só ver as suas ações, na verdade, suas especulações. O Gandhi era um especulão, Bíblia. O Gita define um Mahatma como aquele que se dedica totalmente a adorar o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus, sempre cantando suas glórias. O Mahatma, a grande alma, encoraja outros a se renderem a Deus, Krishna. Mas porque na juventude Abai havia sido um seguidor de Gandhi, ele tinha um sentimento especial por Gandhi. Evidentemente, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati mais tarde o convencera a ocupar-se exclusivamente no serviço prático e amoroso a Deus. Mas agora Abai sentia sua velha amizade por Gandhi, muito embora Gandhi fosse uma figura proeminente e de fama mundial, e Abai desconhecido tanto para Gandhi quanto para o mundo. No dia 7 de dezembro de 1947, de Kanpur, Abai escreveu a Gandhi. Gandhi vivia na Birla Mansion de Delhi. Gandhi vivia na Birla, na mansão Birla, em Delhi, onde grandes forças militares por toda a cidade encorajavam os motins entre hindus e muçulmanos. Aí não tem como dar certo, né? Fazendo política. Para ser político tem que ser demoníaco, né? O secretário de Gandhi, Paiarelal Nayar, descrevia Gandhi nesta época como o homem mais triste que alguém poderia imaginar. Está vendo? Outro sintoma que ele nunca foi um devoto, né, de verdade. Os homens que ele liderara na luta pela independência indiana, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel e outros, haviam assumido a liderança da nação. E Gandhi, com suas doutrinas de não violência, união e agrarismo, estava agora em desacordo com eles de várias maneiras. Ele temia estar se tornando um anacrônico. Seus ex-colegas o admiravam, mas rejeitavam sua liderança. Todos os seus programas, União Hindu-Muçulmana, Não Violência, Promoção dos Pobres, embora louvados em todo o mundo, eram fracassos na Índia de 1947. Em recente visita a um campo de refugiados muçulmanos, uma multidão de muçulmanos que rodearam seu carro o amaldiçoara, e em um encontro público de oração, uma multidão de hindus fizeram-o calar-se e acabara com o seu encontro quando ele tentava ler uma passagem do Alcorão. Especulou Bhagavad Gita, especulou Bíblia, especulou Alcorão, acho que especulou filosofia, sofia, é um especulão. Pior ainda, né, Bimala? Numa aula, Prabhupada fala que Gandhi uma vez falou que não acreditava que Krishna tinha existido. Mais essa ainda. Aos 78 anos de idade, Gandhi estava fisicamente fraco e melancólico. Provavelmente a carta de Abai jamais chegaria até ele. Abai sabia disso. Mandar uma carta para Gandhi seria como colocar uma mensagem numa garrafa e jogá-la no mar. Ela chegaria na enxurrada de correspondência e Gandhi estaria muito atarefado para lê-la. Mas, de qualquer modo, Abai a enviou. Querido amigo Mahatma Ji, por favor, aceite minhas respeitosas reverências. Sou seu amigo desconhecido, mas tive de escrever-lhe repetidamente, embora o senhor jamais se importasse em responder às minhas cartas. Enviei-lhe o meu jornal de volta ao Supremo, mas seus secretários disseram-me que o senhor tinha pouquíssimo tempo para ler as cartas e muito menos para ler as revistas. Solicitei uma entrevista com o senhor, mas seus atarefados secretários nunca se importaram em dar-me uma resposta. De qualquer modo, como sou seu amigo muito antigo, embora desconhecido para o senhor, estou-lhe escrevendo a fim de alçá-lo à posição legítima a que o senhor faz jus. Como amigo sincero, não devo desviar-me do dever para com um amigo como Vossa Excelência. Digo-lhe, como amigo sincero, que o senhor deve imediatamente retirar-se da política ativa, se não deseja morrer de morte em glória. O senhor tem 125 anos para viver como o senhor deseja viver, mas se morrer de morte em glória, sua vida não terá valor. A honra e o prestígio que o senhor obteve durante o transcurso de sua vida atual, ninguém mais dentro da memória viva foi capaz de obter. Mas o senhor deve saber que todas essas honras e prestígios eram falsos, no sentido de que foram criados pela energia ilusória de Deus, chamada Maya. Mas o senhor deve saber que todas essas honras e prestígios eram falsos, no sentido de que foram criados pela energia ilusória de Deus chamada Maya. Quanto a esta falsidade, não quero dizer que seus muitos amigos foram falsos com o senhor, nem que o senhor foi falso com eles. Quando falo de falsidade neste caso, quero dizer que a ilusão, ou em outras palavras, a amizade falsa e as falsas honras obtidas deste modo foram apenas criações da ilusão, Maya, e por isso são sempre temporárias ou falsas, como o senhor queira chamá-las. Mas nem o senhor, nem seus amigos reconhecem esta verdade. Você vê, Bima? O devoto prega assim mesmo, né? A pregação de um devoto é normal, é assim, né? Falando a verdade, doe a quem doer, como o Prabhupada falou, né? Se Gandhi lesse essa carta, ele ia acordar, né? Supostamente um sado não deve lisonjear ninguém, mas sim corrigi-lo com base na verdade.